Afastem-se! Cuidado! O gigante crocodilo está nervoso. O animal está furioso e preparado para dar o bote fatal e mostrar o poder devastador da sua dentada violenta. Para o show, vem aí os irmãos que são a referência de rock desviado e bagulho doido ao extremo. DJ Gordo, mostre seu total controle sobre o gigante. Já vou botar ele pra subir! Ordene que o animal rasteje. O animal mais perto de você! Rastejando! Pra frente, meu animal! Acabou o recreio. Vai começar a aula de pressão. Liberem o gás do bagulho doido! Libera! Mais gás! O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Bicha de Deus! Eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Solteiro! Joga a mãozinha pra cima, agora chama o animal que ele vai te pegar. Deixa a mão em cima! Se prepara, o animal tá furioso, o momento é agora, o show vai começar. Vai começar! Joga a mãozinha pra cima, agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso, o momento é agora, o show vai começar. Todo e o Dinho que comandam na parada aqui. Go! A galera do Papão da Havaiana do Remo e a torcida do Leão, joga a mão pra cima, torcida do Remo, joga pra cima, bate na palma da mão, assim ó, Remo, mais alto, Remo. Quem tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Fofoqueira faz barulho. E quem não tem saudade de ex, quem não tem saudade de ex, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Eu vou do rei, você jogou do rol. Ei! Ei! Canta agora! Coisa da vida. Vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. animal, coquinha do. A dentada, vai! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. 3, 2, 1, vai! Eu vou pegar todo mundo. Tinha mais que eu fico nessa cidade. Eu quero dizer, é muito bom, mano! Vai, moleque! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Mas eu tô sabendo que tem muita mulher solteira hoje aqui. Cadê o grito das solteiras? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Giro, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei! Mas eu sei, é quem faz a brisa paga. Quem bebe o primeiro rei da sua. Quem sabe vai cantar! Você chorar me pedindo perdão. Pode chorar! Joga a mão pra cima, aponta o dedo pra cima. Bunda, a bunda, o dedo pra cima, agora! Namorar não dá, namorada não, namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas... É muita pressão, animal! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E a nossa? Apaga, acende, apaga, acende. A nossa comissão de frente vai representar agora. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? Cadê o grito da galera do Clube do Remo? Só quem tem amigo corno aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem vai curtir hoje, domingo, no Caribe, o Festão dos Fogos, bota as duas mãozinhas pra cima e começa a bater na palma da mão. Bate, bate na palma, bate na palma. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Três, dois, um. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pum. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando. Na palma da mão. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Bate na palminha, bate na palminha. Dois, toma, toma, toma, toma. E o nosso produtor carioca. E aí, produtor carioca. Registra esse momento aí que esse vai pra redes sociais. Só quem vai curtir segunda-feira na Supa, pega o celular e registra esse momento aí, ó. Pega, joga a mãozinha pra cima, pega o celular e resiste esse momento aí, ó. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Joga a mãozinha pra cima e diz assim: segunda-feira eu vou curtir na Supa o Crocodilo e vai ficar registrado agora. E a gente vai fazer a contagem assim, ó. Só que confia em Deus, joga a mão pra cima. Joga a mão direita pra cima. E faz a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Joga! Eu vou do rei, vocês vão do rei. Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho, invadimos de penetre, comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca, comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca, várias xereca, comemos várias xereca. Eu tô gostando de uma prostituta. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Toma! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é coco? Quem é coco? Vai pro coco. Quem é coco? Meu amigo Vitor da panelinha! Quem é coco? Ele é sua esposa, BL! E aí, Valdinho dos Caixa Baixa? Bora, Leonardo Oliveira, segura aí, moleque! E meu parceiro empresário Adriano Parque, ele e a sua esposa Carla, já aqui comigo na minha ponta direita, Ricardo Rio, Lorena Reis, obrigado pela moral! E aí, Diego Sanches, alô, Lupita Maravilha! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar dentada! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas minhas. Meu amigo Bola da GDK. Moto e as novinhas minhas. E aí, Bola? As novinhas aqui do Croco. Luinha desvendado, você, sua esposa. Luinha aqui do Croco. Tá todo mundo aqui do lado direito. Bora, vem embora. E aí, doidinho? Luiz empresário da CEA da Jornada. Bora. Raul de dar um abraço a você, Raul. Meu parceiro Paulo da Carla. O casal Croco tá na área. Empresária Carla, Adriano Parque também. Então agora, como é que é? Uma moto e a novinha minha agora. Eu tenho uma moto. E o nosso amigo parceiro fiel. E a novinha minha agora. E o Cadu também já tá aqui, ó. Novinha minha agora. E a novinha minha agora. Bora, bora, bora. Bora que tá mil grau. Bora que tá mil grau. E o rei do óculos tá comigo. Hoje eu vou parar lá no corpo. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece. Aí, doidão! Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho! As novinhas me adoram, eu tô com o gordo e o Jim, as novinhas me adoram. Os amigos que brota de verde. Se não tiver de longe, ela nem olha. Os brothers. Entrou na boca, agora eu tô de pressa. Gordidinho pressão, é bagulho doido. Nosso amigo Daniel Tenório e o meu parceiro Lobinho. E aí, grandalhão Paulinho. E a nossa vereadora Simone Kawagi. Ela também faz parte do sucesso desse evento aqui, ó. Bora, Boninho. Joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga. Joga a mão pra cima, faz o que dá um pitão. E aí, Ingrid Silva. Ela também já tá aqui no som do animal. Bora, arrepiando tudo assim, ó! mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu e vai. Bora, maninho, olha o bagulho doido tá no ar e a galera vai dançando e vai fazendo caqueado. Bora, bora, bora na pressão do animal. Bora, bora, bora na pressão do animal. E aí, como é que é, maninho? E vem, vem, vem, toma caqueado, toma caqueado, vai. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Pra porra nenhuma. Joga pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, bora virar. Tchá. Dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração, agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Estão na fronteira. Meu amigo Léo Brazão, a Débora, o Vinícius, o Douglas, o Gabriel, a união do Tapanã. Obrigado pela moral, estão aqui no Oteiro curtindo hoje o segundo Bregão Solidário. E daqui a pouco vai rolar o sorteio de uma moto. Olha a moto pendurada ali, ó. Já já vai rolar o sorteio de uma moto aqui, ó. Amigo Cadu, o fiel dos fãs da fila, mano, fiel. Um abraço pra você, Dudinho. Meu parceiro, o Vitor também. Isso. E a sua esposa, BL. Já estão na área. Leonardo Oliveira, Bruno Verdelho, toda a galera aqui da panelinha. Segura! Eu vou deixar você. E meu parceiro, o Elo, também lá do Band Show. Ele já tá aqui do lado esquerdo. Bora, Elo! Vem comigo! Vai, vai! Vai, Luciano! Bora! Bora, Luciano! Vai! Vai! Pra lá! Pra cá! Dança! Que ficou famoso nas redes sociais. Ele vai mostrar como é que se dança essa parada aí. Seu cabelo te dá bastante na boca. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Bonito, roteiro! E é mais uma com a marca da nossa vereadora Simone Calage. O nosso amigo Daniel Tenório. E aí, Lobinho? É o animal na ilha, roteiro! Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê. Meu amigo gordo. O gordo da JDS tá na área também. Juntinho com o Luan aqui da Crocovip. E meu parceiro Almi da GDO. Bora, Almi! Alex do Lanche. E a sua esposa, Larissa Beltrão. Um abraço pra você, parceiro Alex. Bora pra cima! Pra cima! Inclusive, gente, o Alex do Lanche tem uma história muito bonita aqui na ilha. Voltar no outeiro pra ele é sempre um prazer. Só a Larissa Beltrão. Hoje eu vou ficar loucão. Acontecendo, meu Deus. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. E aí, Leonardo? Puxa lá nas patas, nas patas. Ele gosta. Na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Esse é o DJ Paulinho. Nosso amigo Macaco Louco, o Márcio Douglas também tá comigo. E aí, Vanessa, tem um recadinho pra você aqui, nosso amigo Luan. Ele tá pedindo você de volta, vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo. Bora ver dele, bora ver dele. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bola boa, uma bala que bate a onda. DJ Lohan que tá tocando, explode o bagulho. Penetração, e a piroca só para direto, entrando e saindo no tempo setão. Penetra, penetração, penetra, penetração. E a piroca só para direto, entrando e saindo no tempo setão. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate. Clave sucesso! E no nosso telão, o maior centro de compras do comércio. Que não te procuro. Bota aí o Shopping João Alfredo no telão, neném. Simplesmente você apareceu, né? Não me preparei pra suportar. Já troquei aqui já. Por outra vez. Música filé, ó. Essa aqui é firme, ó. Passa pano. Na sala, no chão me deito. E aí, mulher, fala. E a cabeça não para, solidão me ampara. O prefeito do roteiro da Feliz da Vida. Brincar comigo. Cadê o Almir, rapaz? A minha sendo de otária, não vou. Meu amigo Rafael do Parque Vini. Não vou aceitar sua. E aí, Rafael do Parque Vini? Corações me provocou. Tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocado. O nosso amigo Cristiano da KDC. Que eu mereço. É a galera do comércio. Tenho direito de. Rodrigo do. Homem que comanda em Coraci, Rodrigo do Cru. Que eu mereço um recomeço. O bate das maravilhas. Bora botar pra aquecer assim, ó. Bora, bora de aquecer. Aquece já. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, Boninho. Olha aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, Boninho. Detonando, detonando, detonando na pressão. Vai. A piranha do banheiro. Boutique, R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Cinco telão, mini, assina o batidão do batidão. Bora, bora, bora, bora, bora, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido. Ela quer dar pro Fiel, ela quer dar pra batido. Ela quer dar pro Cadu, ela quer dar pra batido. Ela quer o Leandro Navegante, ela quer o Silvio Vento. Ela quer o Leonardo, ela quer o Silvio Sete. Ela quer o Rodrigo do Croco, a jogada na minha cara. Mas ele não dá valor, a jogada na minha cara. Então vai que ele é da... Pode até querer o Rodrigo, mas ele não gosta. Mas é lógico. Já o Bruno Vermelho tá doido pra namorar, né, diga sado. E aí, gordo coqueiro da nossa tropa, é o Spike do coqueiro, é tu que tá aí, diga sado. Já gravei teu nome já, mano. Olha, o rei dos óculos tá na área. Vai jogar, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Na batida, na batida, Gidão. E aí, Leandro da Vegança? Vai no gingado, no caquinhado, no gingado, no caquinhado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vem dançando, vem, vem dançando, bora, bora. Vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar. Já começou! Vai começar, começar, começar. Ritmo usado, Loratio. No bolso, é doido, é? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Gold. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. E os caras... Sassocadinha, você tá dando a vento. Sassocadinha, você tá dando a vento. Vira seu amigo empresário Douglas. Douglas do Aranha, você é o William, o rei dos óculos do Oteiro. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Curioso! DJ Dinho é o copiloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Ué. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá... Qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E o maior site de aposta. Olha o chute certo no telão aí, ó. Segura, Nilson. Tá no telão do animal, chute certo aí, ó. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roupada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. E aí, Birutinha? Bora, Raul. O Raul é digital. Amigo doidinho dos empresários da Ceasa. Amigo, amigo Paulo, o Paulo e a Carla. Olha o burro, rapaz. Ei, burra. Quero ver agora. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir com o gordinho. É só vir com o gordinho. Detonando, detonando, detonando na batida. Bora de dedinho, bora, bora de dedinho. Hoje domingo tem festão dos fogos do Caribe Show. Festa até 6 da manhã. Bora, Adriano. bate não. Todos a bordo. É aniversário do Romarinho da GDO. Parabéns, garoto. E toma pressão, toma, toma pressão. Bora, bora, bora, vai. Endoida, endoida, endoida. O nosso amigo René de Souza. Tá do que gol dele, o Nielson, o Dick da Guren. O Guilherme, a Fernanda, tá todo mundo aqui, ó. O Rômulo, o Bailson, a Helena e toda a galera aqui, ó. Joga o anzol, vai puxando o carretel, vai puxando o carretel. Joga esse anzol, puxa o carretel, joga, puxa, joga, puxa. Já! E a Miúzi diz, a marca do momento. Meu parceiro empresário Kid Maueste e a dona Josi no telão, bota a Miúzi aí, ó. Já! Talvez você já saiba. Os brother. Na guarda lembrança. Gordo, Kidinho, pessoal. Os nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Aqui. Essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento. Pugadão, subiu mesmo, Pugadão? Também confesso que sinto em mim, baby. E aí, Pugadão? Qual foi, filho? Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. O nosso amigo William despintado é a sua primeira dama. Escrito no matado. E aí, bola GDK? Sonto está seu nome. E aí, Gabriel da Panelinha? Ainda tenho seu nome. Ele também tá na área. Yeah. Alex do Lange. Bora, Alex! E a Larissa, meu Deus! Bora logo fazer assim, bora assim, ó! Amigo Elto, o Elto Explosão, família Bazuca. E aí, olha o Euler do Ponte, produtor carioca. Tudo certo, né, carioca? Já registrou a parada. Mais tarde vai explodir na rede social. Bora, carioca. E aí, Magrão, chama, chama. Bora, William, desfitado, bora, bola! Sim, ó! Eu sou GDK. E aí? Eu sou GDK. E a galera vai dançando, marcando assim, ó! Vem dançando. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Quem é? O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado e então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai chegar. E no comando tá o gordo. E também tal de impressão. Tava no beat, tal pra trás. É o crocodilo em ação. Toma! Pra cima, pra cima! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Melinha! pedreira. Lá os puxa saco. Hoje ele veio com o Alex do Anche. Tem emprego, tem rei. E aí? Todo mundo faz parte da panela. Well, do Point. Acabou aqui, todo mundo desce pro Point. Emenda a panelinha. 24 por 48, moleque. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá vem que comer demais. Eu não tô perdoando. Pode ser umas novinha. Eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita. E aí, dona Erika? Eu vou botar na fita, eu vou botar. Logo, logo, nosso amigo vai estar de volta. Fita, eu vou botar, botar, botar, botar. Bora, bora, bora, bora, bora. Os põe na fita, os põe na fita da TF. Os põe na fita da TF. Nós nunca dá PT. Nós bebem pra carai até amanhecer. Nós bebem pra carai até amanhecer. Nós bebem pra carai até amanhecer. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer Skull, eu já trouxe o de pá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, põe na fita na parada. E já ficou na fita, e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Perdoando, pode ser umas novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer. Toma tua dentada, toma tua dentada. Eu sei que tu quer. Bora, União do Taponã! Toma tua dentada, toma tua dentada. Toma tua dentada, toma tua dentada. Tua dentada tá aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma tua dentada. Tua dentada é essa aqui, ó. Olha que chegou pra fazer a união. Douglas Júnior e o Léo Brazão. Yeah! Gabriel e Vinícius já na mesa com os que vão. Yeah! União do Taponã. A união do Taponã. Tá, o rock vai começar. O rock vai começar. O rock vai começar. O rock vai começar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. A Crocovip vai botar pra endoidar. Bora, Luan, bora, Luan. Crocovip, Crocovip do Oteiro é que comanda essa parada, vai, vai. Começou a condição. E a nossa amiga Dona Raquel, Crocovip do Oteiro, a mulher que comanda o centro de compras do comércio. Já chegou na área. Bota aí o Shopping João Fredo no telão, neném. Barra, o maior centro de compras do comércio. Croco com a família Crocovip, tá ali adentrada. Vem naquele pique, vem curtindo o Croco com a família Crocovip.